Nós temos vida sexual, nós temos tatuagem, nós temos relacionamentos. Muitas pessoas entram para o casamento, entram para a vida de família, ou vão entrar, sem ter noção de que muitos relacionamentos comerciais, já falamos dos relacionamentos sexuais, amizades, brigas, desentendimentos, problemas de vizinho, não podem ficar em aberto. Eu preciso voltar lá atrás, porque eu xingava meu vizinho, eu mandava todo mundo para aquele lugar, eu falava isso, eu fazia. Meus relacionamentos antes do casamento eram coisas terríveis. Eu preciso de que venha uma dor que me leva a um arrependimento. E mesmo que eu não tenha mais como encontrar ninguém, o arrependimento aqui vai fechar a porta, estancar as brechas que o diabo pode ter tido na minha vida com qualquer tipo de relacionamento. Religiosidade. Irmão, tem muita gente que nasceu na igreja, que vive na igreja. Ah, eu me converti, eu sou crente, eu sou evangélico, mas não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Fazem o que bem querem, têm o completo governo da sua vida. Se porventura começarem a receber uma palavra que confronta o sistema, o pecado, a prática da vida, eles podem até não sair daqui no meio da, porque vai pegar mal. Mas é simples, eu não volto nunca mais lá. Nunquinha, não quero saber daqui. Que crente, como é que você é louco? Você é louca? Como é que você está andando com esse povo? Meu Deus, que loucura! O que te deu? Te fizeram uma lavagem. Lavagem cerebral. Possível que você... Gente, você é mais inteligente que isso, que coisa. Que... Porque as pessoas estão no controle das suas vidas. Elas decidem. E porque estão no controle, fica fácil o diabo manipular. Só não tem jeito o diabo manipular quando Jesus vem ser o governante, o rei da vida. E quando Jesus vem ser o rei, não há espaço para religiosidade. Frequentar culto, fazer uma oraçãozinha, cumprir algumas normas da igreja. E talvez você tenha entrado no casamento, ou vai entrar num casamento, com uma vida de religiosidade. Saiba que vai construir seu casamento e seu lar sobre religiosidade. E até sabe que na hora que a coisa aperta, ai meu Deus, oh meu Deus, que misericórdia, que misericórdia. Oh, ora por mim lá, hein? Ora por mim, eu sei que Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Amém. Maior que está em nós, maior que está em nós. Amém, amém. Sabe bem os versículos, mas vai viver uma vida inteira passando por altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Muitos carregam no para-choque da sua vida, do seu casamento, brigas familiares. Irmão, quanto casamento vai mal. Mas desde o primeiro dia em que a mãe viu a moça, parece que assim, as fagulhas, zzz, parece que trisca fogo, é briga e desentendimento o tempo inteiro, e as pessoas sem temor nenhum, continuam mesmo dentro da igreja, criticando, ridicularizando o cunhado, a cunhada, a sogra. Eu nunca brinquei com sogra, eu nunca me amaldiçoei falando nada de sogra, nenhuma piada, nada, nunca, eu nunca gostei disso, desde adolescente. E por isso o Senhor me deu, não uma sogra, uma segunda mãe, está aqui a Consuelo, é uma mãe para mim. Nunca, nós nunca tivemos uma vírgula para falar dela, nunca. Mas tem gente que, nas brigas familiares, a boca é usada o tempo inteiro para amaldiçoar o cunhado, para amaldiçoar a cunhada, para amaldiçoar o sogro, amaldiçoar a sogra. Qualquer coisinha, briga, briga, briga, desentende. Qualquer coisa. Não é possível, uma pessoa que poderia ser inteligente, por qualquer coisinha gera briga e desentendimento. Meu Deus. E entra no casamento, ou vai entrar no casamento, carregando isso. É preciso parar um momento e dizer: Senhor, gera uma tristeza no meu coração. Eu posso dizer a você, tem uma alegria imensurável, que é de você andar bem com toda a sua família. Há uma alegria maravilhosa, que é você ter uma sogra que não é uma sogra no sentido pejorativo que as pessoas falam. É uma mãe. Há uma alegria. Mas se você não tem essa alegria, se você tem uma tristeza por brigas familiares, por desentendimentos familiares, põe isso diante do Senhor. Senhor, essa tristeza eu ponho diante do Senhor. Eu preciso que o Senhor gere arrependimento. Porque eu não posso viver um casamento e uma vida inteira carregando essa lata no para-choque da minha família. Palavras de maldição. Nós terminamos hoje mais um seminário Veredas. E nós estudamos aqui, irmão, muito mais do que estudar. Nós recebemos uma ministração de libertação. Como a ignorância acerca do que se fala traz tanta maldição para a vida de tanta gente. E é possível, irmão, que você tenha entrado no casamento, que o padre ou o pastor tenha feito uma bela cerimônia e que isso nunca tenha sido tratado. É possível que você tenha sido aluno nota 1000 no curso de noivos, na igreja católica ou na igreja evangélica, mas nunca tenha parado para colocar isso aqui. Senhor, eu vou começar a construir uma família em cima disso daqui, Senhor. Quanta palavra de maldição. Então criamos um cenário lindo, maravilhoso, e gasta-se um dinheiro absurdo. Então as pessoas estendem as mãos e dizem: eu abençoo a partir de hoje, casados para sempre. Promete? Prometo. Prometo, prometo. Ai, ai, que lindinho, ai, beijinho. E não sabe por que que não vive aquilo. Porque na verdade foi um grande teatro, uma grande encenação. Não tem bênção coisa nenhuma, só está selando socialmente alguma coisa, e na verdade continua debaixo das palavras de maldição, continua debaixo das tatuagens, continua debaixo das alianças, dos relacionamentos problemáticos, continua debaixo das maldições da vida sexual promíscua, continua debaixo de todas essas maldições. Palavras de maldição, caráter corrompido. E o que mais poderíamos amarrar aí, irmão? Quantas coisas vão amarradas, quantas latas vão amarradas no para-choque do casamento, da família. Meu Deus! A tristeza do mundo gera morte. A gente olha para trás e alguém não precisa nem estar aqui no culto para olhar para trás e dizer: eu carreguei algumas coisas e carrego até hoje. Oh vida, é fácil a gente olhar para trás e ver que ainda estamos carregando muita lata, muita herança ruim. Mas essa tristeza que a gente olha para trás e dá uma pena, oh Deus, a Bíblia diz que a tristeza do mundo só gera morte. É uma tristeza que vem para gerar mais tristeza, mais destruição, mais morte. Mas tem uma tristeza que a Bíblia diz que vem para gerar arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz, eu já estaria condenado, porque eu não consigo nem resolver o meu passado. Mas porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz, todo o meu passado pode ser colocado debaixo do sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Eu preciso me arrepender para que todas estas coisas sejam tocadas verdadeiramente pelo sangue de Jesus. palavra do Senhor diz, em Levítico 18, abra comigo, Levítico 18, 30, portanto guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes, que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. O que que o Senhor pede como marca de que tu és o meu Senhor, de que eu me submeti a ti? É um brinquinho, é uma tatuagem, é uma vida sexual promíscua? O que que o Senhor me pede, Senhor? Filho, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, amarás ao teu irmão como a ti mesmo, honra ao Senhor todo o teu coração, e você vai ver como eu vou te fazer caminhar e prosperar nessa terra.